Corrente que não quebra, não envergue, não arrega. Fico ligada quando entram na minha frente. Tamo tomando espaço que é nosso, sai da minha frente. Não me barreira, fique na sua e não se meta com a gente. Na rota do objetivo, então vejo o descontrolado perder a razão. Não vem de papo furado que seu caô tá manjado. Eu sou Camille e tu respeita a rima do meu irmão. Do nosso jeito, a chapa é preta. Transformado que tô com poder de uma caneta. Papo reto, nem sempre lógico. Inimigo ri pra testar o psicológico. Se liga, rapá, olho gordo não consegue enxergar. Desunido, tamo fudido, ninguém vai prosperar. Vejo falsidade aliada ao egoísmo. Fugitivo do coletivo no individualismo. Só, não me sinto só, tô no coletivo. Militante ativo, mantendo o sonho bem vivo. Vivo minha cabeça, sigo minha conduta, sem me teleguiar por nenhum filho da puta. Dizer que me odeia é fácil, diga quem tu ama. Despedida do Bush ou a vitória do Obama. Quer ver a molecada se vestindo bacana? Só quando tão de fuzil na trincheira tipo Osama. O crime tirou da lama, deixou a família em coma. O jogo que tem tráfico envolvido não tem soma. Então toma, sente o drama. Vai brincando de andar todo enfeitado igual palhaço americano. Viajando na balada até tomar um baque. Bateu de frente com menor com a alma cheia de crack. A fala tem sotaque, nem sempre o que se tem pra oferecer é chiclete, bala bombom, refri, chocolate. O bagulho é doidão, nego aborta a missão. Depois que maldito dinheiro vem na mão, faz quem é de irmão mudar de opinião. Querer ser malandro é coisa de bundão. Eu tô aqui vivendo a vida real, real vida. Comigo mesmo sendo leal e nativa. Pisando na cabeça do traíra, desorientado que se perde na própria mentira. Corrente que não quebra, não envergue, não arrega. Fico ligada quando entram na minha frente. Tamo tomando espaço que é nosso, sai da minha frente. Não me barreira, fique na sua e não se meta com a gente. Na rota do objetivo, então vejo o descontrolado perder a razão. Não vem de papo furado, se seu caô tá manjado. Eu sou Camille, tu respeita a rima do meu irmão. O cara pálida tem medo de nós, nojo de nós, e treme com a potência da voz e não impede o crescimento. Nascido na favela, cria dela, vivo nela, por isso não falta sentimento. Aqui aprendi não carregar embrulho, tô ligeiro e não durmo no seu barulho. Quem não tem valor tem preço, não tenho tudo o que desejo, mas o que já veio eu agradeço. Às vezes sem verba, mas sempre com verbo, tentando entender o mundo moderno. Que deixa famílias vivendo no inferno, plantando a semente do bode interno. Não será eterno enquanto houver indignação. Sei que a luta não é em vão, lágrima, sangue, suor, ação. Sem pretensão, mas ligado no compromisso. Sei que o plano é pra fuder os pretos e se orgulham disso. De um povo omisso, domesticado, anestesiado, calado, parado, mal informado, sendo entubado pelo que vê na TV. Burrice é a marca de um povo que não lê. Já é, sei meu valor, disseminado bem por onde meu trabalho for. Vem a tempestade, depois a bonança. Envolvido com uma causa, seguro com confiança. Convicção, fechadão com quem vem do sofrimento. Sei a qual time pertenço, não me falta argumento. Do seu desabafo, só veio bafo. Não abalou nem embranquece minha identidade afro. Corrente que não quebra, não envergue, não arrega. Fico ligada quando entram na minha frente. Tamo tomando espaço que é nosso, sai da minha frente. Não me barreira, fique na sua e não se meta com a gente. Na rota do objetivo, então vejo o descontrolado perder a razão. Não vem de papo furado, que seu caô tá manjado. Eu sou Camille, tu respeita a razão.